Agora estou me lembrando de certos tempos atrás, que eu deixei a minha terra quando ainda era rapaz. Despedi dos meus amigos, meus irmãos e dos meus pais. Despedi da mineirinha e disse adeus Minas Gerais. Eu vendi meu sítiozinho, vendi todos os animais, só não vendi a viola, companheira do meu sar. Em São Paulo eu cheguei, que é a terra dos cafezais. Saudei o povo paulista e disse adeus Minas Gerais. Atravessei o Rio Grande e avistei certos sinais do meu estado de Minas, que eu deixei ficar lá atrás. O semblante da mineira do pensamento não sai, por causa do teu desprezo que eu deixei Minas Gerais. Vou voltar pra minha terra, vou rever meus velhos pais, porque eu sei que desse jeito eu já não aguento mais.